episode, Luciano Pro. Pela vida fora, levando sonhos no meu coração. A vida passa, logo se evapora, somente os sonhos permanecerão. Vamos viver em paz, desfrutar de tudo que o Senhor nos deu. Acreditar em um futuro melhor, pois fiel foi o que nos prometeu. Transformação veio há 15 anos atrás. Agradeço ao meu Deus e aos ensinamentos dos meus pais. Toda dificuldade que tive me fez hoje ser o homem mais firme. Forjado, pedra, rocha, aleluia. Meu Cristo vive, Saverio City, São Paulo, selva de pedra, vixe. Experiências não muito boas, compartilhadas por muitos manos que ali vive. Não se paga o mal com mal, acredita ainda existe um incondicional, capaz de perdoar quem te feriu, abraçar quem um dia te oprimiu. Mas erga a cabeça, pois em breve toda a ira irá passar. Persevere, reaja ao mal em sua vida, não pode ficar. Não sofra por aqueles que se foram, vivo hoje como o único dia de sua vida. Cumpra o seu chamado, dom incondicional, amor da cruz, estipa toda a ira. Hoje não choro, mas eu sei. Vida, me deparei com grandes desafios. Nunca foi fácil, parece que tudo pra mim era mais difícil. Parar ou continuar, acertar ou persistir em errar. Uma decisão que somente eu poderia julgar. Me lembro daquela noite, arrepia como se fosse hoje. O mal me perseguia, já eram mais de 10 da noite. Dois caras e uma moto, maldade no ar me atingia. Será que já era o Du, o louco da Sul que morreria? Suava frio, me deparei com mais um desafio. Flashes quando era pequeno, enfermidades, aquela agonia por dentro. Internado por mais de um mês e minha mãe no hospital sofrendo. O que fazer? Ou eu vou correr, ou eu vou me ajoelhar e pedir misericórdia pra esses fulanos não atirar. Será que vou na sorte? Não, agora o que me resta é a fé. Mais um livramento, hoje vivo por ele, é para ele que estou de pé. Jesus, o consumador da minha fé. Hoje não choro, mas eu sei. Emoções. Meu foco são vidas perdidas, quero ser pai de multidões. Ajudar quem está caído, desacreditado, maltratado, ferido, sem ser julgado por homens sem coração, se esquecendo do pai que alimentou aquela multidão. Luto pelo meu povo, luto pela periferia, luto pelo pai que sai pra labuta, que luta por amor à sua família. Pois esse é meu Deus que me resgatou quando todos esperavam o fim. Hoje não sou eu quem vivo, Joe, mas Cristo é quem vive em mim. Mudança terá, o amor de Deus te acompanhará. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda, persevere, acredite e não temas. Acredite, acredite e não temas. Hoje não choro.